Palace, what you cooking? Passo big, põe no ar. Minha bitch, quer voar. Botei no spot pro escapamento estralar. Troquei o coço no poste, quem tava lá? Tomando gasolina, yeah. Famoso comedor de prima, yeah. Sexo, encanto, sorriso me hipnotiza. Isa, sempre quis fuder a sua brisa. E ela diz fode, fode, lambe, lambe, mete bem. Nunca vi tempo ruim, chupada dentro da Benz. Eu sou um sujeito ruim, não dou moral pra ninguém. Quer um troco? Tira esse roupa, me entretém, hey. Balança bonita, transar na cabine que ela gosta de grita. Tu fala que eu amo, ela ainda acredita. Bola mais um, que essa porra é rum, não é Guaravita. Passo bico, põe no ar. Minha bitch quer voar. Botei no spot pro escapamento estralar. Troquei o coço no poste, quem tava lá? Tomando gasolina, yeah. Famoso comedor de prima, yeah. Sexo, encanto, sorriso me hipnotiza. Isa, sempre quis fuder a sua. Vem pra cá, amplia a visão. Eu sou lenda tipo Domem. Saí de Fortal, fui lá fazer meu próprio nome. E hoje eu fiz uma pilha, dá pra escalar. Quem não gostou agora vai ter que aturar. The gun is on the table, quer aprender inglês? Ela vem treinar boca uma aula por mês. Então tome, tome, tome, bebe, bebe, tome, tome. Só sai do forró quando quiser. Drugs is on the table, quer aprender inglês? 2030 eu aqui rindo de vocês. Passo bico, põe no ar. Minha bitch quer voar. Botei no spot pro escapamento estralar. Troquei o coço no poste, quem tava lá? Tomando gasolina, yeah. Famoso comedor de prima, yeah. Sexo, encanto, sorriso me hipnotiza. Isa, sempre quis fuder a sua brisa. Se ano ninguém vai me parar, eu sigo, sigo for. Bola não tem marca, que bom, é só um tiro que morte. Caixão de grande porte. Sou um big dog, big money, big loss. Mas nós nunca pede, pode ficar na bad, yeah.